Ricardo, a todos, e obrigado pela vossa presença no dia de hoje. Este é o nosso primeiro debate do ano de 2019 e o colega Festo tem a honra de ser o primeiro a abrir dos muitos debates que vão acontecer, o primeiro debate do ano. Isso é bom mesmo. Muito bom, é alguém de casa, né? Estamos a abrir com uma pessoa de casa, não é? O ouro de casa. Portanto, o Festo vem do Ambo, espero que tenha tido uma boa viagem do Ambo para cá. E a Festo é nosso colega, já aqui na DW há muitos anos. Em termos do seu perfil, o Festo é mestre em educação de matemática, um grande mobilizador na DW durante esses anos todos e é coordenador também do projeto que nos vai ser apresentado aqui, projeto de gestão de terras no Planalto Central. O que nos propusemos apresentar hoje para o debate é um estudo de linha de bases sobre proteção dos direitos e ocupação e uso de terras. E isto vem como parte integrante do projeto de gestão de terra que está a ser implementado em 3 municípios da província do Ambo. Eu creio que o Festo depois vai poder elencar de uma forma mais exaustiva isto que estou aqui a falar. Portanto, escuso-me de dar mais detalhes sobre isto. Dentre algumas questões que serão afloradas durante a apresentação do Festo, podemos dizer que vai ser apresentado algumas questões sobre a proteção do direito das comunidades, o conhecimento que as comunidades têm sobre a legislação fundiária, particularmente sobre a lei de terras, as medidas de conservação do solo, o nível de articulação entre os diferentes atores no processo de gestão de terras, etc, etc. Portanto, só para recordar ou mesmo dar a conhecer alguns de nós, no âmbito daquilo que a nossa Constituição diz nos termos do seu artigo 15º com a epígrafe terra, o seu número 2 diz que são reconhecidas às comunidades locais o acesso e uso de terras nos termos da lei. Ora que a lei de terras também reconhece, não é? Há um reconhecimento da ocupação, da posse, do direito das terras, principalmente das terras rurais e comunitárias. Portanto, este projeto está dentro deste contexto constitucional. E mais do que eu vou deixar a palavra ao Festo, que já conhece a metodologia do espaço, vai ter mais ou menos 30, 40 minutos para fazer a sua preleção e um outro momento para a discussão. Queremos também agradecer às pessoas que podem nos acompanhar online nesse espaço, têm a possibilidade de interagirem conosco. E um bom início de ano para todos. Por favor, Festo, mais uma vez, obrigado e o chão é todo seu, como costuma dizer. Obrigado, colega Domingos. Queria agradecer a presença de todos cá neste evento, que marca, na verdade, a abertura de mais um ano de ciclo de debates às sextas-feiras. Como disse muitíssimo bem o meu colega João Domingos, fui agraciado para poder fazer a abertura do mesmo ciclo de debate. E, coincidente ou não, mas a abertura coincide de facto com o tema, que é a apresentação do estudo de linha de base do projeto. Quer dizer, quando falamos de linha de base, estamos a falar de facto daquilo que nos possa averiguar, que nos possa contribuir para podermos fazer a avaliação de alguma coisa que a gente está a fazer. Essa é uma pequena introdução. Falando da minha apresentação, terá 7 momentos distintos. O primeiro momento, falarei de uma breve introdução do projeto de gestão de terra, não é? Como gênese do estudo de base. Falei do objetivo do estudo, falarei também dos temas levantados pelo estudo, da metodologia aplicada ao estudo, os principais resultados, as principais conclusões, também, por último, veremos aqui as principais recomendações e saída a quanto à realização do estudo da linha de base. Bem, de facto, o estudo da linha de base surge na sequência da implementação de um projeto financiado pela União Europeia com uma duração de 30 meses. É um projeto voltado à proteção do direito à terra, principalmente pelas camadas mais vulneráveis. Como zona de implementação é a província do Uambo, destacando os municípios do Uambo, da Xicala Xunuanga e do Caxiúma. Bem, o projeto em si está voltada para implementar atividades ligadas a quatro componentes principais, né? A primeira componente é, de fato, articular os mecanismos institucionais existentes ligados à questão da gestão de terra. Também está ligada na questão da elaboração de mapas de uso da terra como ferramenta de suporte para quem gere a terra a nível dos municípios. Também está voltada à adoção de medidas de conservação do solo, porque nós pensamos que, de facto, se não forem aplicadas medidas de conservação do solo, a terra torna-se escassa e haverá mobilidade das comunidades. E isso também contribui negativamente para a segurança alimentar. E, por último, não menos importante, é a divulgação do pacote legal. Veremos que, de facto, vários conflitos existentes nas nossas comunidades surgem, de facto, do desconhecimento enorme da própria lei de terra. O desconhecimento não é só por parte da comunidade, mas também é abrangente até ao nível daquelas pessoas que tomam decisão inerente à questão da terra. O objetivo do estudo teve duas direções, de facto. A primeira é averiguar, de facto, se que aquela informação que nos motivou a elaborar o projeto é real ou não. Nós, de W, estamos a trabalhar na questão da terra há mais de 20 anos e temos uma informação superficial daquilo que acontece no âmbito, no país fora. Mas é necessário que a gente tenha base de sustento daquela informação que a gente tem de forma superficial. O outro objetivo do estudo foi, de facto, de que nos possa dar linhas mestras para podermos avaliar no final da implementação do projeto. Tentar identificar indicadores que facilitam a avaliação do projeto no final da sua implementação. Quais são, então, os temas levantados pelo estudo? Bem, tentamos levantar temas inerentes à forma de como é registrada a terra nos dias de hoje. Qual é, de facto, os projetos que existem, ou seja, quais são os projetos existentes ligados à proteção das terras para as comunidades. Tentar perceber qual é o nível de articulação entre vários atores no processo de gestão de terra. Tentar também buscar que tipo de ferramentas de gestão do uso da terra é usado a nível de várias instituições ligadas ou com responsabilidade para gerir a terra. Existência de espaços limitados nas comunidades, as ditas fazendas. Perceber, de facto, qual é a percepção que as próprias comunidades têm com a existência de uma fazenda na comunidade ou próximo da própria comunidade. E ver, de facto, qual é o nível de conhecimento sobre a legislação fundiária a nível da própria comunidade. Ver também que tipo de medida de conservação do solo é aplicado nas próprias comunidades e também perceber que tipo de conflitos existem. Quer dizer que o estudo baseou-se, de facto, nesses temas para poder, repito, sustentar a identificação de indicadores para podermos avaliar o nosso projeto no final da implementação ou no final dos 30 meses de implementação. Como metodologia, o estudo foi bifocal. parte foi direcionada à comunidade, parte foi direcionada às instituições ligadas à gestão da terra, a nível do próprio Estado. A nível da comunidade, nós utilizamos os inquéritos. Yeah? Tivemos uma população de 24 aldeias distribuídas nos três municípios, num rácio de 8 aldeias por cada município. Isso constituiu 6.173 famílias. E a amostra foi, de facto, de 1.159, não é 1.159, mas 1.160 chefes de famílias. Bem, se a gente comparar a população e a amostra, vimos que a amostra é bastante reduzida. Nós também tivemos limitação financeira. O ideal para nós era tentarmos atingir mais de 50% da população. De facto, nós tivemos que reduzir dos 53% da população, ou seja, da amostra ideal, para 35%, que nos deu 1.160, não 159 como está apresentado, mas sim 1.160. Por parte das instituições dos Estados, como estão completamente identificadas, e o grupo-alvo era os representantes das distintas repartições que lidam com o ordenamento do território, então aí nós pegamos num guinhão semi-estruturadas, ou com questões semi-estruturadas, e fomos fazendo perguntas aos técnicos das várias instituições do Estado. Bem, como dissera, nós, de facto, entrevistamos 1.160 membros das comunidades, ou chefes de famílias das comunidades. Um facto levantou-nos a atenção: quando nós saímos do escritório e planificamos nosso levantamento de dados a nível das comunidades, nós dissemos que só iríamos fazer o levantamento ao pessoal acima, ou pessoal de maior idade, acima dos 18 anos, desde que sejam chefes de famílias. Mas, na realidade, encontramos pessoas com 15 anos, 17 anos, que já eram chefes de famílias, que queriam também dar o seu contributo. Né? E veja que eram 28, né, pessoas que eram chefes de famílias, que estavam na idade compreendida entre 15 a 17 anos, o que constituiu 2,4%. Dos 15 aos 35 anos, nós conseguimos entrevistar 420 entrevistados, numa ordem de 36,2%. E o rácio a idade de 36 a 80 anos, nós conseguimos, que foi o maior grupo entrevistado, de 740 pessoas, não é? Que constituiu 63,8%. Quer dizer que nas comunidades existem mais pessoas de 36 a 80. Nós também procuramos saber cadê a juventude. Muitos respondiam-nos que os jovens chefes de famílias foram para a cidade à procura de melhores condições de vida. Né? Há um relato de uma senhora jovem chefe de família, diz que o marido teve que vender a sua cabeça de gado para comprar uma motorizada e fazer o trabalho de moto táxi na cidade. Relativamente à questão do gênero, tivemos um certo equilíbrio. Veja que nós entrevistamos muito mais mulheres do que homens. Né? 53% dos entrevistados eram do sexo feminino e 43% eram do sexo masculino. Bem, as mulheres entrevistadas dos 15 a 17 anos eram 24. Nos dá a entender de que existem casamentos precoces a nível das nossas comunidades. Dos 15 aos 35 anos, nós entrevistamos 227 mulheres, que corresponde a 37,9%. Dos 26 a 80 anos, nós entrevistamos 468 mulheres, que corresponde a 78%. A idade média das pessoas entrevistadas é de 58 anos. Aos homens, nós só conseguimos entrevistar 4, né, de idades compreendidas de 15 a 17. que corresponde a 0,7%. Dos 15 aos 35 anos, nós conseguimos entrevistar 193, que correspondia, de facto, a 34,4%. De 26 a 80 anos, conseguimos entrevistar 462, que corresponde a 82,4%. Também a idade média era de 58 anos. Como resultados ligados à forma atual dos registros de terra, aqui importa salientar de que a terra, sob responsabilidade do Estado, está dividida em duas, não é? Que é o terreno urbano e o terreno rural. O terreno urbano está sob responsabilidade do registro pelas administrações municipais e aquilo que está estipulado por lei, depois de formalizar o cadastro, é enviado para o IGCA. Mas nos dias de hoje a questão ainda faz-se de forma isolada. Quer dizer que a administração municipal faz o seu registro de terra no meio unicamente urbano e armazena a sua informação a nível da administração municipal. Para o terreno rural é de responsabilidade do IGCA, né? E o foco principal do IGCA nos dias de hoje a nível das províncias é de facto o registro das terras como propriedade empresarial, né? A ditas fazendas. Procuramos saber o porquê, disseram que para nós estamos falta de recursos, principalmente recursos financeiros, né? Quer dizer, se vem alguém da comunidade para fazer uma petição para obter um croquis de localização passado pelo IGCA é quase impossível, porque a comunidade, conforme diz a lei, está isenta de pagamento de qualquer emolumento ligado à questão da titulação da terra. Por isso que o foco principal do IGCA está ligado essencialmente à questão da delimitação das terras empresariais. Mesmo no meio urbano, chama-nos a atenção que o registro de terra é feito sem na base de nenhum plano. O normal seria que o registro das terras seria feito na base de um plano diretor ou um plano municipal de ocupação do solo, mas é feita sem nenhum plano. Por isso que certa vez alguém procurou saber, fez. Por exemplo, entre o Uambo e Kaala há um conflito de terra, o que é que eu hei de fazer? A primeira questão que eu procurei saber é se aquele espaço em questão que fica no perímetro do Uambo e Kaala é terra urbana ou rural, né? A pessoa que pediu minha orientação não conseguiu responder se era terreno urbano ou rural. Veja, quando isso acontece, dificilmente nós conseguimos fazer um enquadramento do terreno para dar uma determinada solução. O que devia nos dar, na verdade, essa resposta da diferença entre o rural e o urbano seria um plano, quer municipal, intermunicipal ou mesmo de diretor. Proteção aos direitos à terra às comunidades. As entrevistas efetuadas com as instituições, como a administração municipal, o IGCA, o INOT e a adesão provincial do ordenamento do território, hoje que transformou-se em direção provincial ou gabinetes provinciais do ordenamento do território das províncias, afirmaram não existir um programa efetivo de registro de terra ou um programa efetivo de proteção de direitos à terra às comunidades. Mas há orientações de que quando houver um plano, quer de ordem municipal, quer de ordem provincial ou nacional, deve-se ter em consideração a consulta às autoridades tradicionais. Quer dizer que o nível de consulta limita-se unicamente às autoridades tradicionais, não vai até às comunidades. Procuramos saber nas comunidades, quem na verdade são os principais atores, ou seja, de quem eles têm recebido orientações sobre gestão fundiária. Há muitas pessoas, ou seja, 64% das pessoas responderam claramente de que recebem orientações ligadas à gestão de terra aos técnicos das administrações municipais, depois das autoridades tradicionais. As igrejas também têm um papel fundamental. A vossa questão, se calhar, estão a ver outra em 6%. É engraçado que quando este outro é um conjunto de respostas ligadas, dizendo assim, que nós recebemos orientações sobre gestão fundiária a pessoas, ao nosso tio que vive na cidade, ao professor. Né? Já ouviu dizer isso num amigo que nem já não faz parte da própria comunidade. Então colocamos no outro. O engraçado, né, é quando nós perguntamos que tipo de orientação essas pessoas transmitem. Né? A maioria das pessoas disseram que não, as orientações estão ligadas principalmente para orientar o cultivo, né, para desenvolver uma prática agrícola. Aí despertamos a atenção de que afinal não tem nada a ver com a gestão da terra. Não tem nada a ver com a gestão da terra. Se calhar, os técnicos que eles disseram que vão para as comunidades e falam sobre gestão fundiária são técnicos de desenvolvimento agrário. São IDA, que vai para a comunidade para tentar dar lições de como podemos desenvolver a nossa atividade agrícola. Uma também, associada a esse exemplo que eu disse, são as medidas de conservação do solo, que são os técnicos dos IDAS que vão para as comunidades, dão esse tipo de palestra para as próprias comunidades. Quer dizer que, de facto, as comunidades estão vulneráveis relativamente à questão da proteção das suas terras. Quando nós falamos de articulação, né, interinstitucionais, ou seja, nós sabemos que a nível das províncias temos as direções ou os gabinetes provinciais, temos as administrações municipais, temos o próprio INOT. Queríamos procurar saber que nível de articulação, como é que é feito esse tipo de articulação entre essas instituições. É fraca. Ela acontece de forma esporádica ou de forma extraordinária. Quando houver um plano, uma orientação, não é, que é baixada a nível superior, que é a nível nacional, que é a nível provincial, aí sim, essas entidades reúnem para poderem implementar aquela orientação. Mas não existe um plano ordinário, não é, que possam partilhar planos, que essas pessoas possam partilhar planos e, fruto disto, traçar uma visão de como proteger as terras nas outras comunidades. Aqui no final diz, no ato de delegação, o IGCA consulta os líderes nacionais e faz passar por via da rádio o petitor do requerente. Epa, isto, nós temos estado a influenciar os nossos colegas do IGCA no sentido de que não é uma prática ideal. Não é uma prática ideal. Quer dizer, se eu, Moisés Festo, quiser legalizar um espaço no meio rural, vou contactar o IGCA. Lá o IGCA tem um monte de normas que será orientado ao Moisés Festo para poder seguir e entregar ao próprio IGCA. No final, o IGCA vai para a comunidade, não é, e faz a delimitação, contactar do SOBA, e antes de passar o aval para legalizar o espaço, não é, o processo é divulgado por via rádio. Né? E o termo que é utilizado na via rádio, nem toda a comunidade consegue perceber. Né? Por exemplo, Moisés Festo quer legalizar o espaço no município do Caxiungo. O espaço é composto por 1.000 hectares. A norte faz fronteira com o rio Puçava. A sul faz fronteira com a árvore, não sei o quê. Alguns marcos. Né? Alguns marcos visíveis e que possam servir de referência para a limitação. Quer dizer, a comunidade não consegue perceber o que está a se tratar. Dificilmente vai tentar identificar que aquele espaço é da sua comunidade e não pode ser sujeita à titulação. Então quer dizer que o nível de consulta deveria ser muito mais amplo. Relativamente às ferramentas do controle de ocupação do solo, nós vimos que para o IGCA usa o ArcView e o QuantumGIS, não é? Para poder criar a sua base de dados, fazer as suas delimitações e arquivar a informação. A Direção Provincial do Ordenamento Territorial usa normalmente o AutoCAD, o Inoto, o ArcView. As administrações municipais, por via da implementação dos projetos anteriores, estamos a introduzir o STDM, o SAGIT e aqui o Open Title, que é um projeto muito anterior, praticamente há uns 6, 7 anos, que estamos a colocar na administração municipal, mas que não, ainda não é efetivo a sua aplicação. E o caricato que na administração comunal não utilizam nada. Não utilizam nada. Para mim, me chama mais atenção. Porque a entidade máxima que está muito mais próxima, a entidade governamental máxima que está muito mais próxima das comunidades são as administrações comunais. Relativamente à existência de espaço limitado nas comunidades fazendas, bem, 34% das pessoas entrevistadas disseram que afirmaram que existem fazendas nas suas comunidades. Quer dizer que, das 24 comunidades que a gente entrevistou, perto de 10 comunidades, não é? Estão dentro de algumas fazendas, ou têm fazendas próximas das mesmas. Né? Destas fazendas, 46% obedeceram consultas. Quer dizer que, a quanto sua implementação, o IGCA foi na comunidade e fez a sua consulta. O tipo de consulta é aquele mecanismo que nós já falamos anteriormente. 54% destas fazendas nunca obedeceram nenhum tipo de consulta. Nós podemos saber nas comunidades se, de facto, foram consultadas na altura da implementação das fazendas. Será que acordaram e viram os marcos a serem colocados? Quem são, de facto, os proprietários das fazendas? Nós, quando fomos para a comunidade, pensávamos que, de facto, as fazendas pertenciam unicamente às pessoas fora da comunidade. Não. Há muitos espaços delimitados nas áreas rurais que são pertences de membros das próprias comunidades. Veja, 67% das fazendas existentes pertencem a alguém que não é membro da comunidade. 33% das fazendas que foram identificadas fazem parte de membros da própria comunidade. Quer dizer que a comunidade cada vez mais, os membros das comunidades cada vez mais sabem da importância da terra e estão a fazer já também as suas delimitações. Procuramos saber quais são os benefícios que uma fazenda tem na comunidade ou próximo dela. 75% das pessoas responderam que não trazem nenhum benefício. 23% disseram-nos que não, epa, ainda oferecem algum emprego. 2% afirmam que facilitam nas trocas comerciais e também no escoamento de produto. Aqui também é um pouco assustador, porque de facto as fazendas em nada têm ajudado para o desenvolvimento local. Porque 23% das pessoas é que afirmam que trazem algum emprego. E 2% juntos dizem que não é para escoar produtos e também para facilitar as nossas trocas comerciais. Mas, apesar disto, eles dizem que as fazendas nas comunidades não é um fator de estabilidade. Quer dizer, 65% dos entrevistados disseram que não criam nenhum problema as fazendas nas nossas comunidades. Apenas 10% que disseram que cria problemas. Quando nós procuramos saber que tipo de problemas, na verdade, pode trazer a presença da fazenda numa comunidade, ou não. Há fazendeiros que começam com uma determinada área, com um determinado perímetro, e paulatinamente vai alastrando o perímetro e acabando por engolir a comunidade na fazenda. Esse é o receio que eles têm. Bem, aqui falando, ou fazendo comparações entre municípios, nos faz espécie que o Uambo, por estar próximo da cidade, me parece que há mais relaxamento, ou seja, o próprio IGCA não dá muita facilidade para contactar as pessoas próximo do meio urbano. Veja, 39% das pessoas do Uambo disseram que não fomos, na verdade, consultados para instalar a fazenda. A Xicala Xulonga apresenta um número maior de pessoas que foram contactadas, seguidamente o Cachorro. Quer dizer, quanto mais próximo da cidade, se calhar há pouco interesse, ou seja, há poucos motivos de engajamento do por parte, ou seja, há poucos motivos de articular o engajamento por parte dos órgãos do poder local inerente à questão da terra. O desconhecimento é uma questão muito assustadora. Não estamos a dizer assim que aqui a gente procurou saber unicamente se as pessoas sabem que existe, se existe uma lei. Não é conhecer na sua profundidade os artigos da lei. Dos 15 aos 17 anos, estou dizendo que não conhecem nenhuma lei. Quer dizer, todas as faixas etárias estão acima de 70%. Nível de desconhecimento, que é assustador. A relação entre homens e mulheres. As mulheres têm um nível de conhecimento muito baixo. Vê, o gráfico em vermelho representa as mulheres e o gráfico em azul representa os homens. Comparativamente aos municípios, eu estou muito mais preocupado com o município 7. A gente vê que o gráfico no município 7, que é próximo da cidade, onde a informação facilmente a pessoa consegue obter, não é? O nível de desconhecimento é baixo. Para o município do Caxungo, que é o gráfico em verde, à medida que a idade vai avançando, também o nível de conhecimento sobre a lei ou sobre a legislação fundiária vai aumentando. Mas aqui, em reação do que o Uambo apresenta um nível muito baixo de conhecimento sobre a legislação fundiária. As fontes invocadas sobre o conhecimento da lei eram mais a rádio e as autoridades tradicionais. Despertou-nos a atenção de que nós, que estamos no grupo da associação, de associações ou da sociedade civil, estamos a fazer ainda muito pouco para tentarmos divulgar a lei de terra das outras comunidades. Há toda a necessidade, as comunidades disseram que há toda a necessidade de adotar medidas de conservação do solo nos terrenos que eles utilizam para a prática agrícola. Veja, apenas 28% disseram que não precisamos. Mas olhando pelas características do solo a nível da província do Uambo, nós temos dito que é fraco, principalmente para o cultivo do milho. Nós precisamos de cultivar, preparar terras enormes para podermos colher uma, duas toneladas de milho em cada campanha agrícola. Aí a necessidade de a gente poder adotar metodologias para a conservação do solo. quando nós procuramos saber quais são os motivos para que nós possamos adotar medidas de conservação do solo, a resposta é melhorar a colheita. Melhorar a colheita e continuar a cultivar no mesmo terreno. Evitar, de facto, a mobilidade rural. Porque aquilo que nos passa despercebido é, de facto, o empobrecimento do solo. Nós sabemos que a fonte primária da alimentação a nível das comunidades rurais é a agricultura. Quando o terreno não favorece para a prática da agricultura, a família na comunidade é obrigada a procurar outro espaço para poder avançar com a sua atividade agrícola. E isso, de facto, motiva para que a terra seja cada vez mais escassa. Procuramos saber que medidas as comunidades estão a utilizar. Quer dizer, de facto, as medidas de conservação do solo não são alheias ao conhecimento das próprias comunidades. E a medida mais praticada é o pousio. E quando nós levantamos o pousio como medida mais praticada de conservação do solo, nos dá a ideia de que, afinal, as terras nunca estão abandonadas. Terá descansar. Isso de facto nos indica de que nem toda a terra que não está sendo cultivada está desocupada. Aí caímos, na verdade, no aproveitamento útil efetivo da terra. Não quer dizer que aquela terra que não está sendo cultivada no momento está abandonada. Conflitos. Dos três municípios, o município de Caxiunga é o mais conflituoso. É o mais conflituoso. Seguir vem a Xicala Xulunanga e, por último, está o Uamba. Ok. Ok. Bem, vou ler aqui. Os tipos de conflitos, vou responder, os tipos de conflitos que a gente conseguiu identificar são aqueles que estão, que fazem parte ou que são envolvidos membros da mesma comunidade, não é? Ou mesma família, herança, não é a mesma família, é a mesma comunidade. Yeah? Aqueles ligados à mesma família têm a ver com a herança ou morte do cônjuge. Yeah? E tem o fazendeiro, o governo. Quer dizer, quando nós pegamos ou estratificamos os dados, vimos que o Caxiunga tem muitos problemas relativamente à questão dos membros da mesma comunidade e também da herança. O Caxiunga, sobretudo, é uma zona dos três municípios que mais produtividade agrícola apresenta. E quando isso acontece, quer dizer que também dá a aptência de ter maior espaço de terras. Então, aí membros da mesma comunidade tentam invadir os limites dos outros. É o que acontece. Aí está os conflitos por municípios, não é? Vimos que o Caxiunga, como disse, é o mais conflituoso e que a natureza do conflito é, na verdade, para membros da mesma família. Os recursos para a resolução dos conflitos têm sido as autoridades tradicionais. Muito cuidado. Aqui, nós dissemos que os conflitos maiores que surgem são inerentes aos membros da mesma comunidade, à herança, à morte do cônjuge. Mas estes três têm menos impacto do que os conflitos ligados ao fazendeiro e com o governo. Por isso é que esses conflitos, esses três conflitos, são resolvidos a nível das autoridades tradicionais. E quando a gente procurou saber se esses conflitos já foram resolvidos, quando eles disseram, não, isso já foi ultrapassado. Mas alguns que envolvem o fazendeiro e o governo, os governos ainda permanecem. Conclusões. A nível do sistema de registro de terra, quer dizer que não existe um programa efetivo de registro de terra nas instituições estatais, como disse. Pela falta de recursos, principalmente financeiro, motiva as entidades a priorizarem o registro das terras destinadas a empresas agrícolas. Os sistemas de consulta às comunidades no ato de delimitação em empresas são bastante fragilizados. Já disse, de facto, é contactada a autoridade tradicional, depois por via da rádio é divulgado o petitório, que não é o mais ideal. Espaços delimitados de fazenda. Nem todas as fazendas existentes das comunidades pertencem às pessoas fora da comunidade. Pese embora as comunidades não sentirem os benefícios da fazenda, não se opõem à sua implantação, desde que sejam elas consultadas. Relativamente à coordenação entre a instituição da gestão de terra, vimos que não existe um mecanismo objetivo de coordenação entre instituições ligadas à gestão de terra, o que tem dificuldade de estabelecer limites de responsabilidades entre cada instituição. Parece brincadeira, mas às vezes tu pegas pessoas do INOT, pessoas da direção provincial do ordenamento do território, pessoal da administração municipal, ninguém consegue, né? Essas três pessoas não conseguem definir quais são os limites das suas competências. Quer dizer, quando isso existe a nível das instituições, fragiliza quem? A própria comunidade. Porque às vezes a comunidade não tem a quem, não sabe a quem recorrer para tentar resolver um determinado problema ligado à questão da terra. Ainda existe um grande déficit de ferramentas de gestão de terras, essencialmente as repartições do ordenamento do território. Sobre a legislação fundiária, vimos que existe um fraco conhecimento sobre a existência da legislação fundiária, principalmente a jovens e mulheres. A rádio é a fonte principal da legislação fundiária e a autoridade tradicional desempenha um papel fundamental na sua transmissão. Porque não quer dizer, tal como nós vimos, que a fonte principal do conhecimento sobre a legislação fundiária tem sido a rádio, seguidamente as autoridades tradicionais. Não quer dizer que as autoridades tradicionais conhecem a lei. Quer dizer que a nossa ação de capacitação, não é, ligada à questão fundiária, deve estar dirigida à autoridade tradicional para, por sua vez, se divulgar para a própria comunidade. Medidas de conservação do solo. A prática frequente para a conservação do solo tem sido o pousio. Isto implica que o aproveitamento útil e efetivo da terra não pode ser considerado unicamente quando há investimento na mesma. Nós andamos de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. Se a gente parar num determinado local, com a nossa enxada, começando a investir numa terra, alguém há de aparecer e dizer assim que esse terreno é meu. Por isso a questão da terra livre, existência de terra livre, é muito subjetiva. A permanência da comunidade, a não mobilidade, depende das propriedades físicas e químicas oferecidas pelas terras destinadas à agricultura. Que o nosso mano Samunga explicou muitíssimo bem. Quanto maior for rica a terra, maior será também o convite de permanência das próprias comunidades na sua zona geográfica. Relativamente aos conflitos, existem conflitos na comunidade. Existem. Não há nenhuma comunidade que vai dizer que nunca teve conflito. Existem conflitos na comunidade. Mas apesar da maior prevalência do tipo intracomunitário, esta tem menos impacto comparativamente com aqueles que envolvem agentes fora da comunidade, relativamente os fazendeiros e governos. O desconhecimento da lei de terras por parte das comunidades incentiva o surgimento de conflitos de terras entre famílias das comunidades e agentes externos. Quando fomos convidados para fazer a apresentação no Fórum Nacional Urbano, nós afirmamos de que o termo Estado, só o termo Estado, como proprietário originário da terra, já é conflituoso. Porque muitos de nós aproveitamos essa designação de Estado para tentarmos acapararmos dos terrenos das terras comunitárias. E colocamos na mente das pessoas que o Estado é nosso inimigo. É como se fosse, eu tenho dito várias vezes, como se fosse o sistema nos nossos bancos. O sistema foi. Quer dizer que nós não temos sido convenientemente capazes de podermos explicar o que significa essa entidade de Estado. E colocamos as nossas comunidades numa situação muito fragilizada. Mas muito fragilizada. As nossas comunidades pensam que não fazem parte do próprio Estado. Quer dizer que nossas comunidades várias vezes pensam que o Estado é uma nova forma de colonialismo, ou é um neocolonialismo. Então, principais recomendações, são várias, mas nós só tiramos algumas principais. É importante desconcentrar o papel do IGCA no processo de registro de terras, envolvendo sobretudo as administrações locais, autoridades tradicionais e associações. Já recebemos várias vezes relatos vindos das administrações municipais no sentido de que o IGCA sai da província, do centro da província, vai para as comunidades sem consultar a administração municipal. Mas quando há conflito de terra nas comunidades, as comunidades não dirigem-se ao IGCA, vão para as administrações municipais. É importante considerar a maioridade na legislação fundiária pelo facto de que muitas zonas rurais verificarem chefes de famílias com idades inferiores a 18 anos. Eu acho que em termos de legislação fundiária, se não tivermos, na nova lei, não for observado o direito útil constitucional, devemos refletir fortemente a maioridade. Porque até mesmo no meio urbano já há casais formados com idades inferiores a 18 anos. Já. O papel das ONG na divulgação da lei deve ser reforçado, principalmente em ações ligadas a capacitações dirigidas às autoridades tradicionais e técnico das administrações locais. Às vezes, deparamos com situações não muito agradáveis, em que técnicos das administrações municipais também não dominam a lei. E às vezes são eles responsáveis para resolver um determinado conflito ligado à terra. É necessário criar programas específicos de proteção à terra, lei de terra, dirigido às mulheres, pelo facto de ser um grupo vulnerável por via das práticas culturais. Uma das vias poderia ser a introdução do nome da esposa no registro ou mesmo título de terras. Nós às vezes falamos do direito útil constitucional como o princípio que protege as próprias comunidades. Por outro lado, também dissemos que as práticas culturais não ferem com a mulher. Quer dizer, é contrassenso. É contrassenso. Porque em várias comunidades, as mulheres não têm direito ao acesso à terra. Então, devemos é desmistificar isto, ou tentar ir para as nossas comunidades, até mesmo para os órgãos locais do Estado, no sentido de que deveríamos é criar programas para a salvaguarda dos interesses das próprias mulheres. Não nascemos para ficar isolados. O mundo deve ser a nossa terra natal. Da Pandula, muito obrigado. Obrigado. Informações interessantes, resultantes do estudo. Eu vou começar com uma pergunta, para abrir o apetite. Falou que os conflitos que ocorrem mais entre os membros da mesma comunidade e questões da herança. Mas, por curiosidade, só no caso daqueles conflitos que acontecem com o governo e com os fazendeiros, como é que é resolvido o conflito? Com aquele outros dois casos, você explicou, é mais com a autoridade tradicional. Mas agora, no caso desses dois, do governo e fazendeiro, como é que resolvem os conflitos? E a existência de fazendas, ou mesmo desses conflitos, viola algum direito das comunidades em particular? Porque quando o Festo falou, elencou aqui uma série de assuntos que foram recolhidos na pesquisa, e um deles era a proteção dos direitos das comunidades. Falou muito do conhecimento sobre a legislação, da terra, sobre a medida de conservação do solo, mas tenho algum interesse em saber em relação à proteção dos direitos das comunidades, né? Olhando para a existência de fazendas ou daqueles conflitos com os fazendeiros e o governo, há algum direito das pessoas que é beliscado, que é, que sofre alguma ilegalidade por parte dessas autoridades? Só para começar o debate, eu vou dar a palavra então aos outros, o senhor Alo. Não sei se há mais alguém. Para abrir o ciclo. Aqui atrás. Sim, senhor Alo, por favor. Eu tenho uma preocupação na apresentação e parece que no inquérito. Recordamos com os que o IGCA tem no cadastro fazendeiros. Eu não sei se entende isso. A minha preocupação é sobre a definição dos fazendeiros. A minha percepção é que fazendeiros são agricultores comerciais, normalmente de uma certa escala. Mas quando olhamos para a estatística, uma terça parte dos que são considerados fazendeiros são pessoas locais. Sim. Estes são verdadeiros fazendeiros ou são camponeses? A questão é relacionada com a maneira que a IGCA está a classificar os cadastros. Nós temos um pequeno número de ocupações customárias, comunitárias, que foram mapeadas no projeto anterior. Mas eu quero saber se todas as ocupações consideradas fazendeiros são, de facto, agricultores comerciais, ou algumas delas são, de facto, camponesas. Ok. Por favor. Prefere responder à medida que as perguntas, mas então você deveria responder à minha. Sim. É melhor deixar já uma terceira e depois vou abrir um outro ciclo. Responde, ok? Por favor, deixa só. Pode ir apontando as questões. Eu tenho um contributo e uma pergunta. Primeiro contributo. Falou muito bem sobre o registro. Eu sou jurista e ex-estagiário da DW. Fiz o meu estágio em Benguela e acompanhei uma cooperativa com a Toco no município do Cubal, e também fiz um estudo dentro com a S sobre concessão de direito fundiário. Da apresentação, fica-me uma dúvida quando falou relativamente ao registro. O IGCA é de lei, não concede direitos fundiários, não é? O registro que o IGCA faz é, de facto, um dos processos para a concessão do direito fundiário. E a minha questão é relativamente a este registro que fala do IGCA. Refere-se ao registro para os cadastros do IGCA ou o registro, porque a nível do direito o registro é a última fase. Nós temos a concessão de um direito, que neste caso é o direito fundiário, e depois o titular deste direito deverá registar na conservatória, não é? A minha questão é, nesse estudo, quando se refere ao registro no IGCA, refere-se a quem em concreto? O meu contributo relativamente à problemática que levanta sobre o Estado enquanto titular do direito fundiário é percepção pessoal, e eu, a nível, enquanto estudante, trabalhei numa investigação quanto a este tema. Eu entendo, e porque a ideia de Estado comporta três elementos, o povo deve ser o primeiro, a terra deve ser a primeira, o povo deve ser o segundo e o poder político. O poder político, é óbvio, que resulta deste contrato social, não pode ser a nenhum momento e a nenhum lugar titular da terra. É, no entanto, o povo o verdadeiro titular da terra. Agora, o poder político surge para a gestão deste direito fundiário, não é? Para não ser arbitrária. É, de facto, este meu contributo, e ao longo do debate poderemos talvez conversar. Muito obrigado. Agora sim, passo uma palavra. De facto, relativamente à questão da resolução dos conflitos, os conflitos envolvidos agentes do governo e fazendeiros, normalmente esses, a nível da comunidade, são encaminhados para a administração, para administrações municipais. Dependentemente da sua natureza, às vezes são mesmo encaminhados para os órgãos de justiça. Eu concordo plenamente que, quando nós estamos a falar de fazendeiros, estamos a falar daquelas pessoas que fazem da fazenda a sua profissão. O que nós vemos às vezes é o churrasco sair da cidade para ser comido na fazenda, que seria o contrário. Não é? O churrasco deveria sair da fazenda para ser devorado na cidade. O que se passa aqui é, estamos a falar de fazenda de perímetros delimitados. Perímetros unicamente delimitados, mas às vezes não explorados. O registro que estamos a falar, de facto, quando nós falamos da legalização dos espaços, o registro deve ser a última fase. Mas o que se passa como papel do IGCA é a sua responsabilidade de instrução do processo. Quer dizer que, para a legalização de uma terra ou de uma fazenda que está localizada no meio rural, não é? Aí é sobre a responsabilidade do IGCA para instruir o processo e depois, mediante a sua dimensão, é encaminhado ao órgão competente para homologar a titulação. Quando nós estamos a falar de registro, estamos a falar de tal como o Solan falou, não é, de criar um cadastro de ocupação do solo. Quer dizer que, à medida que o IGCA vai tentar delimitar os espaços para fazendeiros ou mesmo para as próprias comunidades, não é, cria já o seu cadastro de ocupação do solo. Tecnicamente, uma concessão, não é concessão, não estamos a falar de concessão. Só para dar um exemplo, no Kubala, uma comunidade que vive lá há 80 anos, antes da independência, não é? Nunca entendeu tratar o reconhecimento do seu direito familiar, apareceu um empresário, não é? E aí a aproveitou a fazenda, uma fazenda fina, na altura da organização, fazenda ambiental no global, o empresário registrou no IGC. E quando nós, na altura de buscar para a cidade, e quando nós tivemos lá ajudar a cooperativa, a comunidade, para o reconhecimento deste fundiário, o empresário apresentou-nos aquele documento do IGCA, não é? Ele pensava que de facto tinha um direito sobre o terreno. Nem um pouco, não é? O registro do IGCA não dá para o terreno. E a consulta dos sovas é de facto importante. Estes que de facto atestam, não é, a presença da comunidade naquela terra. Por quê? Porque os direitos fundiários, a diferença, e já disse muito bem o apresentador, o domínio útil consuetudinário, a diferença deste direito fundiário é que o Estado não entrega, não concede. O Estado reconhece. Reconhece o quê? Reconhece a um povo que vive lá já há 100 anos, há 80, há 90 anos. Então é mais ou menos isso. E esse processo ainda está em curso. Ok. Olha, esse estudo de caso que tu estava a dizer acontece por Uambo, por Benguela, por Bié. E não estou quase enganado se dizer que não acontece por Angola, dentro. O que aconteceu no passado é que havia, de facto, marcos, depois de 65, foram deixados marcos que indicavam os limites de fazenda. E esses marcos também estão registados no IGCA, ou estão cadastrados no IGCA. E as pessoas, não é? Muitas das pessoas que aí vivem, que aí foram construindo as suas casas, foram antigos funcionários das mesmas fazendas. E as famílias foram alastrando. Né? Foram alastrando. A dada altura, né? A dada altura, as pessoas tomam conhecimento dessa situação e tentam passarem ou registrarem em seu nome, ou passar a titulação em seu nome. Mas ali se diz, né? As terras ocupadas pelas comunidades não podem ser, são isentas de concessão, né? São isentas de fato de concessão. Só podem ser sujeitas à concessão se as próprias comunidades abandonarem por sua própria livre vontade, né? sem métodos coercivos, né? Aí sim, aí se a própria comunidade desaparece, entre aspas, do espaço geográfico, aí sim esse terreno pode ser revertido para o Estado primeiramente, para depois fazer a sua concessão a quem achar conveniente que ele possa usar o terreno no mesmo espaço, né? Agora, nós temos passado a informação nas comunidades de que não devemos, mesmo com o título de reconhecimento do domínio útil consuetudinário, não podemos fazer forcing, ou seja, fazer pressão de que não possa estar instalada a fazenda naquele coletivo. O importante também é capacitar as próprias comunidades, no sentido de que possam saber negociar com quem quer investir nas terras por eles que fazem parte do perímetro das próprias comunidades. Há vários relatos, não só cá em Angola, mas há relatos, por exemplo, no Quênia e na Etiópia, onde a gente foi com o Marcos, em que há programas de capacitações dirigidas às comunidades, principalmente às autoridades tradicionais, no sentido de eles poderem negociar com quem queira investir nas suas terras. Que tipo de negociação é feita? Não é? Pode ser por via do emprego, pode ser por via do acesso a serviços de saúde, como de educação. Né? Porque nós também sabemos que as nossas comunidades não têm capacidade plena de poderem trabalhar nas terras por elas que ocupam. O importante, de facto, é também passar essa informação na comunidade, no sentido de começarem a ter espírito de negociação com quem queira investir nas próprias comunidades. Ainda não recebeu a resposta da minha questão. Do cadastro. Yeah, eu quero saber se aquelas 33% dos chamados fazendeiros locais são realmente fazendeiros ou são camponeses? São camponeses. Ok. São camponeses. Aquilo... Então, a minha entendimento é que a mesma maneira de reclamar a direito de terra para um fazendeiro é aplicável para um camponês também. O tamanho do terreno não importa, não tem relevância. Isto é verdade? De facto, o camponês, não é? Eu, Moisés Festo, faço parte de uma comunidade. Yeah. Se eu quiser ter uma... Mas, olha, o Sr. Festo, nós temos 40 e tal comunidades ou aldeias estudadas. Eu fiz uma calculação rapidamente. Cada daquelas aldeias tem média de 260 famílias. Então, todas delas têm realmente o sentido que são membros das comunidades ou, de facto, algumas pensam que têm seus próprios direitos, sua própria terra? São dois sentimentos, São Alan. São dois sentimentos. Há membros das comunidades que estão dentro das próprias comunidades que acham que, de facto, fazem parte da própria comunidade, mas têm um direito particular sobre o seu acesso à terra. Por isso é que nós também defendemos que deveríamos, de facto, pensar na possibilidade da própria lei encontrar um espaço das pessoas que vivem na comunidade, não é? Membros da comunidade, de acordo com aquilo que a gente viu, saírem do coletivo para o particular. Ou seja, sair do direito coletivo para o direito particular. Hoje em dia, o direito a nível das terras, a nível das comunidades, é o coletivo. Por isso que nós também defendemos que o termo comunidade, que está dentro da própria lei, não se enquadra com os dias de hoje. Aquilo dizer assim que partilham os mesmos problemas, têm os mesmos interesses, é falso. Não? Podemos partilhar os mesmos problemas de índole geral, mas aqueles problemas particulares de índole familiar, é mesmo de índole familiar. Os interesses também são diversos. Né? Eu posso estar na comunidade com um interesse econômico diverso do meu vizinho. Né? E quando o meu interesse é meramente econômico, eu vejo a terra como um fator de base para alavancar a minha própria economia ou a economia familiar. E o que acontece nos dias de hoje? Eu não posso sair porque fico preso ao direito coletivo. Fico preso ao direito coletivo. E, aliás, o estudo, esses 33% de pessoas que são da comunidade e têm suas fazendas, enquadra-se perfeitamente nisto. Que têm suas fazendas, mas não podem, se calhar, sair do coletivo, não é? Para o particular. Se saírem do coletivo para o particular, aí sim, já é enquadrado para tentar. O processo já é diferente, já não é um processo completamente grátis, tem que ir para o processo empresarial, que os valores são muito mais altos. E às vezes a pessoa que está na própria comunidade não consegue suportar os custos de legalização de uma determinada fazenda. Festo, você disse que a divulgação que eu acho que é o IGCA faz uma divulgação por via da rádio, não é? Quando alguém faz uma petição para legalizar um terreno, não é? E disse que é uma forma das comunidades atestarem o fato se aquela zona deve ou não ser legalizada. As comunidades têm tido este poder de poderem dizer que não. Um certo empresário, por exemplo, que quer colocar alguma coisa na comunidade, ou então uma pessoa da própria comunidade que vai ao IGCA, tem esse poder de dizer que não, ali não podem ou podem colocar. Por um lado, por outro lado, também o IGCA não é entidade com autoridade para dizer se o terreno deve ser ou não titulado. Porque se falou que é apresentado para depois definir se o terreno pode ter a titulação ou não. Mas não é o IGCA, né? Não. O IGCA instrui o processo. e dá o seu parecer favorável ou não. O IGC tem essa competência. Né? E encaminha ao governo provincial. Né? Com um parecer, se na verdade pode avançar para a titulação de que é que o requerente está a solicitar ou não. Tem essa competência. Agora, são poucos relatos, por isso que nós temos, são poucos relatos de pessoas que manifestam-se contra uma certa petição divulgada pela rádio. Os motivos são vários. Um dos motivos que eu disse, às vezes, é a linguagem que é utilizada na divulgação desta petição. O outro também é que nem todo mundo fica atento à rádio quando se fala da questão das terras. Os termos usados também complica. Né? Eu acabei de mencionar que às vezes é na agenda pública, normalmente que passa. Né? É na agenda pública. Bem, o cidadão angolano de X anos de idade, de nomes fulano, ciclano, né? Pretende legalizar um espaço localizado no sítio X que faz fronteira. Aí já começa a complicar. Né? Que faz fronteira norte ao sul, ao norte com o rio Ciclano, ao sul com um caminho sem identificação. E vem uma assim, né? Com um caminho sem identificação, a sul com a aldeia Ciclano. Quer dizer, só esses tipos de coordenadas geográficas, não, que constam no cloquete de localização elaborado pelo próprio IGC, já complica a própria comunidade. Já complica a própria comunidade. Eu estou dizendo assim, são poucos relatos de manifestação da própria comunidade que vai contra o avanço do registro ou da legalização do determinado espaço no meio rural. Quer dizer, aí a necessidade de fortalecer os mecanismos de consulta por parte do próprio IGCA e envolver, sobretudo, a gente da administração municipal, não é? E técnicos, por exemplo, da Estação de Desenvolvimento Agrícola. Mas eu não sei como está lá no âmbito na questão dos procedimentos administrativos, que aqui, quando você trabalha na administração, pode dizer melhor do que eu. Normalmente, quando o requerente faz essa petição, ele dirige, faz um requerimento dirigido a diferentes instituições, ao mesmo tempo, à administração, ao governo da província, ao IGCA. Geralmente é umas três. Exatamente. Ele tem que preencher e mandar de uma vez. Não sei, aí estou a perceber que primeiro vai para o IGCA. Não é? Depois é que ele tem que requerer para outras entidades, caso o IGCA tenha um aval favorável ou não. O que você vai dizer é que as administrações municipais têm pouco envolvimento nas questões das terras rurais. Né? Têm pouco envolvimento. O mais sensato é que, ou seja, o ideal seria aquilo que tu está a dizer, né? Passar nessas fases todas. Mas há relato dos próprios administradores municipais de que estão sujeitos a resolver um determinado conflito de que ele não sabe. E às vezes nos dizem claramente que o pessoal do IGCA passa aqui com a sua viatura e vai direitinho para as comunidades. Outra situação é, se hoje nós formos para as administrações municipais, nos dizem assim, nos indique os locais onde estão as fazendas. Não tem essa informação, não sabem. As principais, aquela de maior relevância, eles conhecem, que está no sítio X, no troço Y, aquilo mais. Um cadastro, ou seja, uma lista só mesmo, não é um cadastro, uma lista de fazendas existentes na comunidade, às vezes é difícil. Na administração municipal, às vezes é difícil obter. Festa, obrigado pela exposição, acho que está a ser interessante. Agora, Presidente, a questão terra é um globo daqueles, né? Aliás, nós aqui estamos a buscar termos. E depois o Festa falava de conflito, etc. Fala mais da perspectiva agrícola. E qual é a influência dos madeireiros nessa perspectiva? Eu, quando fui ao Catiungo em 2016, ficamos por lá uma semana a trabalhar. Sentimos que há uma influência muito grande de madeireiros a explorarem o ecolitro, que eu sei que no passado era do CFDI, etc. Qual é a influência dos madeireiros nessa perspectiva? Por um lado. Por outro lado, queria perceber, foi no Catiungo também onde, em 2017, o Presidente da República, na campanha agrícola, deixou um desafio. Era nessa perspectiva mesmo das terras comunitárias e não sei o quê. Eu queria perceber se há algum movimento, se bem que também na intervenção do Fecho já deixou implícito que, pronto, as questões ainda parecem, continuam a titubear, não avança e nem recua. Mas queria perceber se há alguma movimentação daquele desafio que o Presidente da República deixou, e foi mesmo no âmbito de fazer o levantamento das terras e tudo mais. Para começar a nossa história. Sim, senhor Crisóstomo. Queria fazer algumas perguntas. Eu chamo-me Crisóstomo, sou arquiteto de profissão. Interessa-me as questões cristãs familiares, mas eu trabalho a dedicar questão urbanística. Na verdade, atualmente as administrações municipais têm direções municipais de gestão urbanística, mas aqui é o urbanismo no sentido lato, atenção, porque o conceito de urbanismo pode passar a ideia da pena do urbano. Na verdade, por isso é que o Ministério do Urbanismo agora passou a ser Ministério do Ordenamento do Território, porque na verdade o Ministério do Urbanismo é o órgão central na concessão, e tal como estava a dizer aqui o doutor, é o órgão central na concessão dos terrenos, quer urbano, quer rural, que saem da competência dos órgãos da administração local do Estado. Portanto, hoje existem direções municipais de gestão urbanística, urbanismo e cadastro. Porque é bom lembrar que, à luz da Lei 15/16, foram extintas as direções provinciais. Portanto, não há direções provinciais no país. Há gabinetes provinciais, e esses gabinetes não são órgãos executivos. Portanto, isso ainda está difícil. Está difícil compreender isto, né? Tá difícil compreender, porque até os próprios órgãos também não... da província, nós tivemos há pouco as jornadas técnicas alargadas do governo provincial de Luanda, e estávamos a conversar com juristas, e quando falavam direção provincial, dizia gabinete provincial. E eles disseram, qual é a diferença? É muito simples. O gabinete é um órgão de apoio ao governador. Ok? O órgão de apoio, não é um órgão desconcentrado. Se tiver a dizer alguma coisa que não tem aqui juristas, mas do pouco que sei, que há uma diferença entre um órgão que dá apoio a um órgão executivo, no caso ao governador provincial, não o governo, porque à luz desta lei, a atual lei 15, o governo provincial é um órgão de consulta do governador, deixou de ser um órgão executivo. Portanto, isso é uma transformação muito grande em termos de tratamento. E depois, quando fala dessa descoordenação ou desarticulação dos órgãos, não acha que a própria lei de terras e o regulamento, falou-se pouco do regulamento, o decreto 58/7, o próprio regulamento não cria alguma confusão? Vou-lhe dar um exemplo. Se, por um lado, o regulamento diz que o IGCA instrui processos, mas, da mesma forma, atribui competências ao governo provincial, atribuía competências ao governo, eu digo atribuía porque já não é assim, se olharmos para a tua lei, a lei 15, ao governo provincial para conceder terrenos, por exemplo, direitos de superfície para terrenos rurais, e a lei de terras, é curioso, ela começa o direito de superfície para terrenos, primeiro diz rural, depois é que diz urbano. E eu estou plenamente de acordo com o doutor quando fala da má compreensão da lei. De facto, quando, e eu há pouco tempo estive a trabalhar na agricultura, quando nós falamos em direito de superfície no Camponês, porque Viana tem uma zona rural, tem Calumbo, tem Bazan Calumbo, etc. Caquila. As pessoas, não, isso direito, quer dizer, direito de superfície é só para terreno urbano, quando a lei, na verdade, começa com direito de superfície, pode ser constituído para terrenos rurais ou urbanos, quer dizer, ou periurbanos, quer dizer, quando a gente está a dizer urbano, sim, exatamente, ou periurbanos, né, para incluir isto por um lado. Eu acho interessante esta questão do aproveitamento efetivo. sobretudo nos terrenos rurais, porque de facto a lei, ao considerar que o não aproveitamento no prazo 3, 5, 6, 3 anos consecutivos seja interpolado, pode dar a extinção do direito. Isso levanta uma questão, e quando fala do pozio, de facto levanta uma coisa. Isto não devia ser um aspecto a rever na questão do... Portanto, há uma questão na reforma da própria legislação fundiária, né? Podia ser algo a rever. Agora, em relação à competência dos órgãos da administração local, se por um lado o regulamento diz que o IGCE instrui processos, mas os governos provinciais ou as administrações municipais também instruem, depois como é que fica isso? Ou seja, porque, e disse muito bem o colega, uma coisa é a demarcação, que é da competência do IGCA, isto sim, e a lei não explica em que momento, como é que o IGCA se desdobra e como é que ela se relaciona. O próprio regulamento não diz. Eu trabalho há algum tempo a administração. Nós, por exemplo, aqui em Luanda, nós não sentimos o IGCA, a não ser nos processos cuja dimensão transcende a competência da administração. Atenção, que a lei de terras diz que os governos provinciais, agora isso transferido agora para as administrações, porque com esta transferência de competências, isso passou para a administração municipal, os terrenos rurais vão até 1.000 hectares. Ora, se o administrador municipal, eu estou a falar agora já no âmbito da situação atual, ou então podemos falar do governo da província anteriormente, se pode conceder 1.000 hectares, quantas pessoas na comunidade que têm mais de 1.000 hectares e que precisam de ir ao Ministério? Essa é a questão. Por que os governos provinciais não assumem? Porque, portanto, estamos na sede do direito público. Aqui há o princípio da legalidade. Ou é ou não é. Portanto, aqui eu fico com a percepção de que o IGCA tem que se clarificar o papel do IGCA. Porque a instrução processual em matéria de direitos fundiários também está nos governos provinciais e nas administrações municipais. Por exemplo, a direção em que eu estou, a Direção de Gestão Urbana, uma das competências é mesmo instrução de processos para a constituição de direitos fundiários. Como é que isso se relaciona com o IGCA? E como foi bem dito, esta instrução tem fim último a concessão ou o reconhecimento, no caso das comunidades rurais, embora de facto existam poucos exemplos, pelo menos cá, de reconhecimento. Aliás, foi criada agora uma comissão, né, que vai tratar da questão do reconhecimento das dos terrenos das comunidades rurais. A questão da maioridade. A maioridade, ela pode se atingir por emancipação, não é isso, doutor? Portanto, se o indivíduo se casar, o problema é que também na verdade do lado, não sei se o indivíduo tiver união de facto. Se tiver união, isso é uma provocação. Se ele tiver união de facto, se ele tiver menos de 18 anos, a menina tiver 15 anos, e essa união de facto for reconhecida, ele tendo a maioridade não é capaz de adquirir direitos fundiários, não sei. Isso é algo que podemos refletir. Agora, isso é uma particularidade. É uma particularidade. Agora, claramente fica aqui a ideia, de concordo, a questão de olhar para esta questão de comunidade. E eu que estava aqui a... Comunidade, porque quando nós temos um exemplo em Viana, em que temos, há uma comunidade a quem foi adivido um termo. Quando fala de negociação, essa é a última questão, quando fala de poder negociar, à luz da atual lei de terra, como é que fica isso? Porque o título de reconhecimento do domínio consuetudinário é atribuído a uma coisa, e ela é intransmissível. Sendo ela intransmissível, como é que ela vai negociar? E com esta aptência para o urbano, que tende o asfalto, que tende o betão, que tende a aumentar cada vez mais. Portanto, eram estas as questões e também estas contribuições. Ok, Nelson. Festo, não se preocupe. Muitas delas foram contribuições. Nós também vamos fazer uma contribuição. Eu sou Nelson Paulo, estou muito satisfeito com esse debate. Dá-se uma áurea de civilidade. Yeah, é saudável, é uma pena que a imprensa não está a acompanhar esse debate, mas... não vais agora usar o termo pessoal rurais e urbano. Não, no sentido de que ele tem utilidade pública, o alcance devia ser maior. Nós somos privilegiados por estar aqui, não é? E o desafio tem que ser defender direitos. Mais pessoas deviam ter direitos a ouvir esse debate. Mas eu estou muito interessado também em saber a resposta do Samunga, né, em relação à produção agrícola, porque penso que muitos problemas urbanos, né, estão confinados à nossa capacidade, sobretudo, de produção de alimentos. Né? E melhorar a gestão das terras rurais eventualmente vai também concorrer, não só para termos maior produção de alimentos, inclusive também para diminuir a pressão do êxodo rural, né? Êxodo rural urbano, como é que se diz? Rural, né? O pessoal quando sai das zonas rurais para as zonas urbanas, né? Êxodo rural. Isso é efetivamente importante. O outro elemento, essa coisa do Quênia também é importante. A experiência que coloca do Quênia, de que as comunidades, não obstante o reparo do arquiteto, que elas estão a desenvolver competências de negociação para a utilização das suas terras, eu penso que é importante. Mas também, de uma maneira geral, como africanos, podemos ser um bocadinho mais relevantes no nosso sonho. Por exemplo, quando se fala de Moçambique, eu tive a oportunidade de estar em Moçambique. É verdade que tem muitas coisas conseguidas, mas a realização dos direitos das pessoas também ainda está muito aquém do desejável. Então penso que nós devemos pegar aqueles países em África que avançaram um bocadinho mais, mas juntar forças para avançarmos muito mais ainda, né? Não sei se me faço entender em relação a isso. O que entendo é que cada vez mais, se nós quisermos avançar com mais celeridade, até no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, avançar com celeridade e de forma segura, vamos cada vez mais apelar à conjugação de forças com os outros povos. Porque percebe-se que nós, em sede de boa verdade, avançamos no discurso teórico sobre o que é isso de Estado, mas a nossa capacidade de materializar a concepção de Estado ainda é muito fraca. Né? E para nós conseguirmos essa celeridade, é desejável que unamos forças para recuperar o passivo. E aqui um ator importante é o coisa de educação de adultos. Né? A nossa direção de educação de adultos ainda é muito fraca. E ela podia ganhar forças para ela ajudar-nos, como cidadãos, a exercer uma cidadania mais competente. A educação de adultos podia nos ensinar como é que nós seríamos cidadãos mais competentes diante dessa nossa incapacidade de fazer uma gestão mais conseguida das nossas terras, mas também ajudar quem está nas vestes de governante a também exercer melhor essa sua responsabilidade. Né? Portanto, esses são os meus pontos de vista. Muito ansioso para ver como é que está aí a nossa produção de comida, né? Ok. Vamos lá, festa então. Tem a bola novamente do seu lado. Pode jogar do jeito que quiser. De facto, Samunga, nós também ficamos completamente preocupados com o desflorestamento que aconteceu naquele perímetro que liga Xikala-Xuluanga e Caxiúma. E, de facto, também ficamos desgastados quando tomamos conhecimento de que a administração municipal não foi tida nem achada no processo. Qual é o impacto que está a ter? Nós sabemos de que aquele perímetro era um local de alta produção de mel, e que as comunidades que viviam na cercania daquele perímetro, não é, produziam mel e sobreviviam, de facto, da venda do mel. Tenho conhecimento de que naquele perímetro existem até cooperativas ou associações ligadas à produção do mel, que hoje em dia estão a lamentar pela fraca produção, pelo facto de que já não existem mais árvores que possam sustentar a existência das abelhas. Mas, por outro lado, também fico feliz porque existe um plano levado a cabo pela uma empresa Floresta, ligada ao ramo da floresta, que está agora a povoar, não é, principalmente com eucalipto naquela zona. Isso também é semelhante no Cuima, semelhante àquele perímetro do Cuima. Se tu vais lá hoje, quase que choras, né? Porque aquilo era uma mata fechada. Só para ter ideia, na altura, quando nós passávamos lá em plenas 12 horas, mas aquilo aí estava completamente escuro. Mas hoje está completamente desbastado. Esse é o impacto negativo, de facto, de que o processo de desflorestamento não acompanhou, na verdade, não foi acompanhado com um processo orientado. era necessário. Alguns defendem que era necessário, mas essa necessidade deveria ser acompanhada com um processo de orientação e de reflorestamento imediato. Não, aquele perímetro foi pertença do caminho de ferro de Benguela. Quer dizer que as comunidades só tinham acesso a explorar o mel, não fazer outro tipo de exploração. Exatamente. Não outro tipo de exploração. As reações relativamente ao discurso do camarada presidente. Bem, isso depende da política nacional. Foi dito bem pouco tempo, né, da criação da Comissão Interministerial para o Registro das Terras, e temos sido convidados para dar contributos necessários inerentes à metodologia de como podem ser aplicadas para o Registro das Terras Rurais Comunitárias. O projeto passado produziu documentos valiosos nesta vertente e que foram publicados, que são os manuais de delimitação rural participativa. Né? E esses manuais também foram associados com um período longo de capacitação dos técnicos das administrações municipais, no sentido deles absorverem a experiência em avançar com o processo da delimitação das terras rurais comunitárias. Né? E que esse processo estamos a tentar passar para a Comissão Interministerial para poderem absorver e levar em avante o processo da delimitação das terras rurais comunitárias. No último, no Conselho Consultivo do Ministério do Ordenamento do Território, que teve lugar no CUNENA, foi anunciado que a experiência piloto vai acontecer cá em Luanda e no Bengo e o Uís. Invocam pelos fatores financeiros, de logística, importa começar nessas três províncias para depois alargar para todo o país. E foi também anunciado que eles contam com a participação da sociedade, da sociedade civil nessa experiência piloto. Isso que vamos dizer. Meu irmão, já? Se nós todos tivéssemos um entendimento coerente, já? Coerente sobre as legislações fundiárias, estaríamos a viver num paraíso. Estaríamos mesmo a viver num paraíso. Isso acontece também com uma interpretação da Bíblia. Por que existem várias denominações religiosas? Porque cada um faz a sua interpretação. Cada grupo religioso faz a sua interpretação e cria uma determinada denominação religiosa. É o que se passa com a lei. Com a lei. Há pessoas que... O que mais me preocupa é que há pessoas ou entidades que interpretam mal a lei de forma propositada. Isso é o mais grave. Porque eles não querem saber aquilo que diz a letra à lei, para a salvaguarda dos seus próprios interesses. Né? Para mim, a lei tem algumas lacunas que não são muito graves, que dá mesmo para tentar ajustar de acordo com a nossa própria realidade e evitar enormes conflitos. O nosso maior problema é que, se não existir entendimento nas instituições que são responsáveis pela gestão de terras, as nossas comunidades serão mais fragilizadas. Por quê? Porque o cidadão não terá confiança no poder administrativo local ou nos órgãos da administração local do Estado. Por isso, também nós defendemos que os limites de concessão de terra, quer urbano, quer rural, devem ser revistos. Se a gente está a avançar para a autarquia, para o processo de autarquias, e o administrador só vai ter competência de licenciar até 1.000 metros quadrados no meio urbano. Estou falando no meio urbano. Se o administrador hoje só tem competência de licenciar até 1.000 metros quadrados. Hoje não. Qual é o decreto? 307 já. Não, acho que seja como for, Seja como for. Hoje as competências acabam sendo aquelas que eram no governo municipal. Sim, mas aí também, sim, aí também urge a necessidade e urgente de fazer uma revisão completa do pacote legal do terra. Né? Se quisermos avançar para a desconcentração do Estado, do poder do Estado, devemos naturalmente também fazer uma revisão urgente do pacote legal de terra, porque senão... Para encontrar-se o contexto? Exatamente. Né? E uma das situações também que a gente defende é a revisão completa do papel da autoridade tradicional. Devemos, na verdade, olhar pela lei e tentar enquadrar, arranjar um espaço para podermos enquadrar o real papel da autoridade tradicional no quadro, ou na luz da implementação das próprias autarquias. Agora, eu coloquei aí sempre direção provincial, direção provincial, direção provincial, porque na altura quando nós fizemos o estudo, foi no período de março a maio do ano passado. Para o AMBA especificamente, ainda não estava em vigor a implementação do decreto presidencial 307, é isso? 208, né? Que regula o funcionamento da administração local do Estado. Por isso é que nós colocamos a direção provincial do ordenamento territorial, que hoje, essas competências, também coloco entre aspas, foram imbuídas, não é, nos gabinetes provinciais do gabinete provincial de infraestrutura e serviços técnicos. Quer dizer, o ordenamento territorial saiu já em infraestruturas e serviços técnicos. Então, só para dizer, concluindo, e concordo com o irmão Nelson, que na verdade a questão da terra tem que ser uma questão, né? A questão da terra tem que ser multissetorial. Né? Não podemos olhar a questão da terra como simplesmente uma questão de direito, uma questão de garantia, de salvaguarda da proteção dos direitos das comunidades. Não. Aí tem que estar a saúde, tem que estar o sociólogo, tem que estar a educação. Eu acho que a educação desempenha um papel fundamental. Né? Fundamental. Às vezes eu digo que o professor tem que ter também o domínio dessas matérias. Que, independentemente do tipo de matéria que estiver a lecionar, arranjar um espaço do quebra-gelo e falar sobre assuntos candentes. Né? Assuntos candentes. E as experiências que a gente vai obtendo de outros países. É fundamental, não é? É fundamental que a gente primeiro analise para podermos ver se podemos enquadrar a nível do nosso contexto. Tivemos uma troca de experiência com algumas organizações que lidavam com a questão da capacitação da mulher. A capacitação da mulher. E na altura da avaliação do mesmo programa, houve dissabores. Porque um grupo, né, um grupo disse que não, disse claramente que não, nós elevamos, na verdade, a capacidade econômica da família através da capacitação das mulheres em microempreendedorismo. Então fomos para alguma comunidade, né? Alguém, um senhor num canto que estava a acompanhar o cenário, levantou-se dizendo que, meus senhores, eu, antes dessa organização vir aqui na comunidade, eu era feliz com a minha esposa. Mas agora estou a pensar fortemente, não, eu estou a pensar fortemente em divorciar. Por quê? Por quê? Porque a minha esposa, desde que começou a ter dinheiro, já não há respeito no lar. Né? Todo mundo ficou indignado, mas a conclusão é que esses tipos de projetos, ou qualquer tipo de projeto, não pode ser visto de forma unilateral. Tem que ter outras componentes que possam, de facto, associar-se e alavancar com que os próprios objetivos traçados pelo próprio projeto sejam plenamente alcançados. Se calhar, no caso específico desse exemplo que eu dei, faltou uma componente educacional, não é? Uma componente educacional muito forte. Né? Porque as práticas culturais ligadas à família são fortes. E às vezes não desligam facilmente, nem com a escola desliga-se. Né? É preciso um forte investimento para que isso saia do nosso coletivo. Na questão, eu queria começar também por dizer que apreciamos o trabalho, está realmente muito interessante. Eu queria ter a tua opinião sobre uma corrente de pensamento. Há uma corrente de pensamento que acha que o debate que é feito sobre a questão do direito à terra no espaço internacional não ajuda muito a influenciar os processos operacionais de direito a acesso à terra. Esse debate é focado na linha de ver a terra como uma propriedade. A terra parece mais como algo comercial nesse debate. E essa corrente acha mesmo que é por isso que a questão do direito de acesso à terra não aparece nos instrumentos internacionais como um direito humano, na linha de um direito humano. Mas veja que questões como a questão da identidade cultural, o consumo espiritual e aspectos ligados até mesmo a questões sociais aparecem nos instrumentos internacionais como aspecto do direito humano. E isso é que cria esse vazio, porque quando se olha, por exemplo, para as comunidades indígenas, né, tanto as famílias rurais, se vê que a questão da terra para essas famílias, para esse povo indígena, não é só uma questão econômica, não é só uma questão de propriedade, tem a questão também do consumo espiritual, tem a questão da cultura, tem a questão de vários aspectos sociais que lhes liga também, mas que não aparece nessa abordagem. Você acha que essa corrente de pensamento faz sentido? Qual é a tua opinião sobre isso? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com um outro debate internacional, que é o uso social da propriedade. A terra é uma propriedade, se costuma considerar assim, e a terra tem que cumprir a sua função social. No desenvolvimento da apresentação do teu estudo, disseste que no AMBO, em algumas localidades, é possível encontrar terras assim, tipo abandonadas, mas é uma estratégia, né, de deixar a terra 2 anos para recuperar a fertilidade e depois voltar. Mas no meio disso tudo, não sei se está acontecendo no AMBO, não. No nosso país já temos estado a verificar pessoas que ocupam várias extensões de terra, mas não fazem nada. Mas se alguém depois quiser ter, quer dizer, fazer algum trabalho, depois eles desaparecem, passamos os donos, isso é meu e tudo mais, né? Você consegue sentir alguma preocupação no nosso país, no AMBO, relativamente a isso? O fato de que a terra tem que cumprir a sua função social. Não deve ser um espaço ocupado e fica só ocupado, não se faz nada. Deve ser possível. Achas que também, nessa altura, para o nosso país, também já há essa necessidade de discutir a função social da terra para combater essas ocupações que depois a terra fica ali quando há pessoas que estão interessadas em trabalhar? O que é que você acha sobre isso? Obrigado, Adriano. Eu vou lhe dar a palavra para fechar também já, responder às questões do Adriano e fazer as suas conclusões para fecharmos o debate. Obrigado. Adriano. Não é muito bem verdade que a terra não encontra um espaço das agendas internacionais. Isso não é bem verdade. Yeah? Porque a nível mesmo da União Africana, há um espaço, não é? Há uma componente muito forte ligada à questão das terras. No sentido de salvaguarda. Um detalhe: a terra não aparece nos instrumentos internacionais como assim, aspectos como direito humano. Vou chegar até ali. Deixa eu passar. Ah, ok, yeah. Yeah. Não, eu estou a dizer que não é muito bem verdade. Não estou a dizer assim que não é verdade. Ah, ok. Yeah. Entendo. Porque na agenda da União Africana, Já está lá bem consagrado que a terra, na verdade, é um fator de desenvolvimento a nível das comunidades ou dos países em subdesenvolvidos. Já? Participamos recentemente também numa conferência sobre terra a nível da África, que para nós, o nosso contexto foi completamente desajustado, porque foi o acesso à terra agrícola para a juventude. Nós ficamos aqui a pensar, imagine cá em Angola, será que os jovens estão muito preocupados em ter terrenos para desenvolver projetos agrícolas? É uma questão que a gente colocou. Eventualmente a resposta é esta, não, né? Por quê? Porque existe um enorme fluxo do êxodo rural. Estamos a investir fortemente no meio urbano, fazendo com que o meio rural seja fragilizado. Eu falei agora do exemplo da senhora que mencionou de que o marido vendeu a cabeça de gado, preferiu comprar uma motorizada para fazer serviço de mototáxi na cidade, porque acha que a atividade agrícola é muito mais cansativa e muito menos lucrativa do que a atividade de mototáxi na cidade. Né? Quer dizer que, de facto, né, os contextos é que são diferentes. Se a gente ver o contexto de acesso à terra, o direito à terra em África com a Europa, é diferente, é muito diferente. Né? Concordo que devemos fortalecer os mecanismos de uma advocacia muito mais internacional, no sentido de despertar os governos africanos para dar mais primazia à proteção dos direitos para as próprias comunidades, principalmente as comunidades mais vulneráveis. Né? Agora, meu irmão, nós quando falamos da terra, olhamos sempre a componente econômica, olhamos sempre a componente social, olhamos sempre a componente, para mim, até mais importante é a cultural, aquilo que entre aspas tu disseste. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem a central de Loçambique. Quando foi implantada a central de Loçambique, as pessoas até não estavam muito interessadas em perder o espaço, mas estavam mais preocupadas em como preservar o acocoto que estava ali enterrado do rei do Loçambo. É, desculpa. A cocota, os restos mortais dos túmulos. Né? Quer dizer, os fatores culturais são muito mais, às vezes, importantes no seio da coletividade africana, né, do que em outros locais. Né? Hoje em dia mesmo, se a gente quiser alavancar o nosso negócio em qualquer ramo, né? Em qualquer ramo, se quiser como alavancar o nosso negócio, aí está a vertente econômica, temos que ter um espaço, é a terra que vai suportar. É a terra que vai suportar. Nós às vezes ficamos felizes quando somos convidados para casamentos. Ficamos felizes. Vamos para o casamento e dançamos, mas ninguém tem a noção de pensar, né? Onde que esse casal vai viver? Como é que esse casal conseguiu o terreno se caso construir? Quer dizer, aí está a componente social, associada também à vertente cultural. A vertente cultural. Por isso que a terra é de diversas propriedades, ou é de diversos âmbitos de abordagem. Para nós africanos, isso não é restringido unicamente cá em Angola. A componente cultural é muito mais forte. E disse mesmo logo que aqui é onde, na verdade, foi enterrado o meu umbigo. Isso falando na língua nacional umbundo. Quer dizer, tem uma relevância tal que tu começas a ter a noção do quão é importante o aspecto cultural ligado à questão da propriedade da terra. Meu irmão, nós estamos aqui a pensar, né, como terminar com as ocupações de grandes parcelas de terras. Já se pensou, se calhar, se forem aplicados os princípios da taxatividade do solo, se calhar seria um mecanismo de desencorajar a ocupação das terras. É triste saber, e repito, é triste saber, quando a gente leva comida, né, da cidade para o campo, né? A gente está a ver que os tais chamados fazendeiros estão a parar na Linol, né, no Amo, para comprar churrasco, pão para levar para o campo. Né? Isso é um paradoxo. Né? É um grande paradoxo. Quer dizer que nós, às vezes, nos envaidecemos com a extensão de terra ocupada. Né? Não conseguimos ter a vaidade de produzir o pouco de terra que a gente tem. Isso é um churrasco. Aqui está muito assim. Não. E percebe-se, meus irmãos, falando de terra, nós poderíamos ficar aqui toda noite, eventualmente. Os assuntos não iriam esgotar-se. Yeah? Por isso que a gente às vezes tenta criar balizas, yeah, de debates em temas ligados à terra. Porque se a gente não tiver o controle, vamos para a questão cultural, vamos para a questão econômica, vamos para a questão social e olhamos nisto nos aspectos jurídicos, a gente não sai daqui agora. Né? Não sai daqui agora. Eu que acho que tem aqui uma base de informação bastante sólida que possa nos ajudar a gente a refletir e tomar decisões inerentes à questão da temática terra. Né? O importante também é que nós vamos prometer partilhar o relatório do estudo de base para que possa abranger um número de pessoas no seu acesso e que, de facto, ajuda a melhorar o nosso atual sistema de gestão de terra. Muito obrigado, Festo. Eu penso que é uma ferramenta útil para quem quer fazer desenvolver pesquisa, aprofundar o tema e até para aqueles que são decisores públicos, principalmente naquela questão que mostrou na relação, na inter-relação entre os diferentes órgãos da administração do Estado, não é? Essa conflitualidade dos órgãos do Estado se entrarem mesmo em conflito entre si, em termos de competência, em termos de tarefas. Pronto, então penso que é uma boa ferramenta, não vai nos dar as soluções, obviamente, mas é uma pista, porque saíram daqui assuntos muito interessantes que podem ser aprofundados. Então, muito obrigado, Festo, por esta apresentação. Desejamos a todos um bom dia, final do dia, e estaremos juntos a próxima semana. Dizer que provavelmente a próxima semana vamos ter mais um tema. Como vocês sabem, nós já anunciamos aqui que por mês nós estamos a dedicar assuntos temáticos. Quer dizer, este mês vamos dedicar a terra, o próximo mês vamos dedicar a outra temática, e assim sucessivamente. Obviamente que não é fácil encontrar projetores, e lanço aqui um pessoas que me comem que vocês queiram indicar para estarem aqui nos debates, daqui um pouco para o que se dizer, partilhar conosco algum tema ligado à questão de terra, na base da sua experiência profissional, na base do seu conhecimento académico, está aberto o espaço de poder falar comigo com a coisa da vida. Então, muito obrigado a todos.